da roseira. Sou o cheiro das flores, fé do meu pensamento, filha de amores, irmã das dores. Sou mãe do sofrimento. Tenho no peito um pássaro encarnado que anda sem jeito a minha mamãe. Tenho no peito um pássaro encarnado que anda sem jeito a minha mamãe. Charneca, sou monte, sou noite iluminada, flor de alecrim, ramo de jasmim, sou papoula encarnada, sou flor de primavera, sou sonho de verão, um planície aberto à praia deserta que espera a tua mão, um coração fruto que é maduro e verde. Choro enxuto, dor que se não tem. Coração fruto que é maduro e verde. Meu choro enxuto, dor que se não tem. Sou charneca, sou monte, sou manhã perfumada, planície aberta, praia deserta. Charneca, sou monte, verde fruta colhida, erva cidreira, uma solideira, sou lágrima perdida, asa de vento, inimiga da sorte, roseira brava, não há quem te corte. Asa de vento, inimiga da sorte, roseira brava, não há quem te corte. Depois, para me impressionar, sabem lá do que é capaz. até já chegou a dar 180 de marcha atrás. É na carrinha do, é na carrinha do, da carrinha do. Já está. Antenaweb.info, o site da nossa estação. De viver a navegar.